No primeiro capítulo do Evangelho, segundo Lucas, Isabel é apresentada como uma mulher justa diante de Deus, que seguia todos os mandamentos e preceitos do Senhor de modo irrepreensível, assim como seu esposo, o sacerdote Zacarias. Eles eram já idosos e não tinham filhos, pois Isabel era estéril. Isso era motivo de humilhação para eles, pois a descendência é uma das bênçãos prometidas ao povo de Israel. Quem mais sofria com isso era a mulher, que carregava essa dor como um castigo, uma maldição de Deus. Assim, apesar de serem irrepreensíveis diante de Deus, os dois não conseguiam entender o porquê de tamanho sofrimento em suas vidas. Não tinham o que responder em sua defesa diante das pessoas que cochichavam a seu respeito, enchendo-os de vergonha. Mas Isabel ficou grávida. Sabia que isso era fruto da bondade de Deus. Mal podendo acreditar, ela nada contou na vizinhança, lá nos altos das montanhas da Judéia, onde moravam. Deixou que eles só soubessem quando o menino nascesse. Ser mãe, por si só, já é uma grande graça de Deus. Mas, para Isabel, gerar aquele filho significaria muito mais do que simplesmente poder andar de cabeça erguida no meio das pessoas, livre da vergonha da esterilidade e dando a volta por cima. A missão especial daquele filho é o que mais alegria trouxe à vida de Isabel e Zacarias. Poder colaborar com o plano de Deus quando já caminhava para um final melancólico, sombrio, era tudo o que aquele casal de idosos jamais poderia esperar. Eles pensaram não apenas em si mesmos, mas no povo de Israel que esperava o Messias e, de certo modo, em toda a humanidade, pois o plano de Deus é salvar a todos. Tinha sido assim com Sara e Abraão, com Ana e tantas outras mulheres na Bíblia. Na fé e na confiança indeclinável na bondade do Senhor, Isabel e Zacarias não deixaram de orar para que ele manifestasse sua misericórdia para com eles e para com todos. Assim, conta-nos o Evangelho que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias quando este servia no santuário. Ele disse que sua súplica tinha sido ouvida. Sua mulher lhe daria um filho, o qual deveria se chamar João. Esse nome significa: o Senhor concede graça. O anjo afirmou que o menino seria repleto do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe, que ele converteria muitos dos filhos de Israel a Deus e prepararia o povo para a chegada do Salvador. Quando se percebeu grávida, Isabel reconheceu a grande graça recebida e agradecia dia e noite a Deus, dizendo: isso fez por mim o Senhor quando se dignou a retirar o meu opróbrio diante dos homens. Antes, porém, da grande alegria de dar à luz seu filho, alegria ainda maior ela pôde experimentar quando, ao sexto mês de gravidez, inesperadamente recebeu a visita de sua prima, Maria, a jovem de Nazaré. Na ocasião, Isabel logo percebeu que algo maravilhoso estava acontecendo. Logo que ouviu a saudação de Maria, Isabel ficou muito feliz e sentiu sua criança estremecer em seu ventre, como se pulasse de alegria. Cheia do Espírito Santo, exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Essas palavras tão preciosas entraram na memória e no coração do povo quando reza a Ave Maria. Percebendo pelo Espírito Santo que no ventre da jovem Maria já crescia silenciosamente o Filho de Deus encarnado, a humilde Isabel se sentiu indigna de receber a visita da mãe do seu Senhor e declarou-lhe: feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Depois do nascimento, conforme o costume dos judeus, o menino foi circuncidado no oitavo dia. Esse era o momento de se dar o nome à criança. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, mas Isabel insistiu que o nome dele ia ser João. Isso mostra a liberdade de Isabel, considerando que não era papel da mulher em sua época determinar o nome do filho. Este será conhecido mais tarde como João, o Batista, que batizará Jesus no Rio Jordão. A partir daí, a Bíblia não dá mais notícias de Isabel. Mas há uma tradição muito antiga que afirma que ela e Zacarias se mudaram para o deserto e lá educaram seu filho. Essa mesma tradição afirma que Isabel morreu no ano 22 da Era Cristã e foi sepultada em Hebrom. Santa Isabel merece ser venerada e amada, primeiro por crer na palavra de Deus, ainda que os fatos se apresentassem contrários, depois por ter aceitado o desafio de gerar e educar o precursor de Jesus. Ela foi honrada por Maria, que a serviu até que João nascesse. Feliz mulher, agraciada por Deus e amiga da Mãe de Jesus. Ó Santa Isabel, Mãe de São João Batista, tu acolheste a graça de Deus e soubeste reconhecer a presença do Senhor em tua casa e em tua vida. Intercede agora por nós, junto à Trindade Santa, para que, abertos à ação fecundante do Deus da vida, possamos melhor conhecer, amar e seguir a Jesus, guiados pelo Espírito Santo.